andrecedesmoral.com.br. Só na maldade, bebê. Alô, meu parceiro Juninho da VT. Tamo junto, hein, pai? É só isso, papai. 2 da manhã, gosto de hortelã. Tô fazendo aquele fumacê. Pensamento vai, mil lembranças vêm. Em todas só encontro você. Imagina a gente aqui fazendo amor. Uma cama e o pôr do sol, pensa aí. Pra ficar perfeito, acende o carvão. A love 66, aquele nargui. É que tua essência já me dominou. Teu cheiro já se tornou um pedacinho de mim. A gente nem top vai precisar de cobertor. Alô, Lafiote! Garanto que você Gaspazinho, nem vai querer bebê. Dormir. Pensamentos vai e lembranças vem. Em toda só encontro você. Imagine a gente aqui fazendo amor. Uma cama e um pôr do sol, pensa aí. Pra ficar perfeita, acende o carvão. A love 66, aquele nariz. É que tua essência já me dominou. Teu cheiro já se tornou um pedacinho de mim. A gente nem vai precisar de cobertor. Garanto que você não vai querer dormir. Não vai querer dormir. Então senta aqui. Vou desvendar teu corpo, fazer gostosinho. Vem deslizando, encaixando em cima de mim. Em cima de mim, vem gostosinho. Então senta aqui. Vem desvendar teu corpo, fazer gostosinho. Vem deslizando, encaixando em cima de mim. Joga baixinho, joga baixinho. André Cedes. Então senta aqui. Vou desvendar teu corpo, fazer gostosinho. Vem deslizando, encaixando em cima de mim. Só na maldade. Aff, chuchu. Então senta aqui. Vem deslizando, encaixando em cima de mim. Em cima de mim, em cima de mim. O resto é dela. Gaspazinho, bebê. Deve ser inventar meu ru. É Gaspazinho, é. Alô, Fiote, tamo junto em paz. 2 da manhã,